Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 191. Hoje é dia 5 de dezembro do ano de 2018, agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje a amiga Maria Antônia Paduan e o amigo Francisco Mourão. Em breve, em alguns instantes, a gente vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça a sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Eu estou aqui online, né, com o Facebook ligado. Se você fizer uma pergunta, a gente ainda vai tentar responder durante o programa. Em todo o início de programa, nós sempre selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas, e para o programa de hoje, nós selecionamos o dia 8 de dezembro, né, no decorrer dessa próxima semana, em que se celebra o Dia Nacional da Família. Por isso, selecionamos para o primeiro bloco o texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Na Era do Espírito, texto psicografado por Chico Xavier, denominado Familiares Problemas. Desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal que conheceste. A convivência te arrancou aos olhos as cores diferentes com que o noivado te resguardava o futuro que hoje se fez presente. Em torno, provações, encargos remanescentes, familiares que te pedem apoio, obstáculos por vencer, e sofres. Entretanto, recorda que antes da união, falavas de amor e te mostravas na firme disposição em que assumiste os deveres que te assinalam agora os dias. E não recues da frente de trabalho a que o mundo te conduziu. Se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria sem fins justos, e dá de ti quanto possível para que essa mesma criatura venha a ser como desejas. Diante de filhos ou parentes outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-los. São eles, presentemente na terra, quais os fizemos em outras épocas. E os defeitos que mostrem não passam de resultado das lesões espirituais causadas por nós mesmos, em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução. É provável tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Isso, porém, é motivação para o auxílio, não para a fuga. Atentos ao princípio de livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar laços, sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. O divórcio é medida perfeitamente compreensível e humana, toda vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, conquanto se erija em moratória de débito para resgate em novo nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia com o proveito preciso. Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo, e tão só pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso, enfim, dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, minha amiga Maria Antônia, meu amigo André e todos os irmãos que nos ouvem agora, nesse momento. Que nosso Senhor Jesus, mais uma vez, possa estar entre nós, como sempre está, mas que, acima de tudo, nós possamos nos sintonizar nas vibrações dele, que está sempre conosco. Olha, Wilson, eu tenho até uma proposta aqui, talvez você não vá concordar, mas o texto é tão rico, por mim eu ficava o programa inteiro nele. Olha, eu diria que ainda seria insuficiente, seria, viu? Seria, com certeza seria insuficiente. É muito rico, é muito bonito, que reflete de maneira muito cristalina os pilares da doutrina cristã e da doutrina espírita, que é uma doutrina de amor com responsabilidade, né? Não é aquele amor infantil. Nós estamos num estágio, né? Aqueles que estão começando a conhecer a doutrina espírita, compreendem, refletem sobre ela, entendem que é uma doutrina de amor com responsabilidade, com um pouco mais de maturidade, que nos convida a olhar para nós de uma maneira um pouco mais madura, né? De que ainda somos portadores de tantas dificuldades, mas que também devemos trabalhar por isso, para melhorar isso, né? E que não há nada que seja absolutamente injusto diante das leis divinas do Pai. Como é bonita a doutrina espírita para nos explicar que laços muito fortes unem a todos nós. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E esse assunto relacionado à família, eu diria que é o pilar, né? É o pilar de uma alfabetização espiritual, né? Porque a gente costuma olhar esse assunto de família como célula da sociedade, tudo isso a gente já sabe, como sendo uma primeira organização, né, social, de costumes e tudo mais. Mas a doutrina espírita nos convida a olhar com outros olhos sobre esse tema, né, de que a família é um núcleo, acima de tudo, de aprendizado mútuo e de redenção mútua. E que, à medida em que vamos desenvolvendo, vamos crescendo, nós vamos entendendo que não aqueles aqueles com os quais nos relacionamos de maneira consanguínea são nossos irmãos, mas através de todo esse intercâmbio de múltiplas vidas, assumindo posições diversas, ora pai, ora filho, ora neto, ora primo, ora amigo, vamos entendendo que somos todos irmãos e que essas posições temporárias são verdadeiros exercícios, né, que nós praticamos para aprender a amar. Então a lição é muito bonita porque, primeiro, ela deixa claro, né, que os conflitos que nós temos com os nossos familiares, com alguns deles, e as afinidades incríveis que temos com outros, não é obra do acaso. Começa por aí. Primeiro que não é obra do acaso. Né? Nós, de alguma maneira, temos dívidas a saldar, compromissos a assumir, perante relacionamentos anteriores com os quais talvez não agimos da maneira mais adequada. Então, essa ingratidão, essa incompreensão, essa intolerância que às vezes encontramos em um ou outro, ela não é gratuita. Então, a doutrina espírita, logo de cara, ela nos consola, porque ela começa a nos dar uma explicação das coisas. Né? Não que ela vai amenizar de imediato, mas ela nos dá uma explicação do porquê das coisas. É claro que esse desequilíbrio, essa intolerância, seja esse desgaste, esse conflito, seja ele qual for, a doutrina espírita também nos convida a refletir que nós somos corresponsáveis por ela. Na medida em que nós temos um grau de compreensão, de maturidade supostamente superior ao outro, supostamente superior, certamente temos mais responsabilidade nesse relacionamento. Certamente, provavelmente, fomos nós que desequilibramos o parceiro e que agora estamos recolhendo esse desequilíbrio, acatando, acolhendo também esse irmão novamente ou essa irmã, para convivermos novamente e saudarmos os nossos compromissos. Agora, o texto é tão bonito, eu vou parar um pouco, depois a gente continua, mas é rico de tal maneira que não é por aí só que o texto para, né? Ele toca em questões ligadas à lei da ação e reação, como eu acabei de explicar, mas ele nos deixa absolutamente livres. Se a doutrina espírita não condena ninguém, ela convida também a nós a não condenarmos nada, nem aos nossos próprios atos e escolhas. Então, assim como o Mestre Jesus já disse, nunca condenou uma separação, ele apenas apontou que é uma lei necessária, uma lei humana ainda necessária, por conta ainda da nossa inabilidade de superar alguns dos problemas que podem parecer graves num primeiro momento. Então o texto também nos dá essa outra questão ligada à maturidade, né? Nos dá o livre-arbítrio de que se o compromisso é supostamente insuportável num primeiro momento, Deus é tão bom que ele nos permite esse adiamento. Mas ele, não, de alguma maneira, não salda o compromisso. Né? Temos o compromisso de voltar, logicamente, numa nova oportunidade, para tentar dar mais um passo adiante. Então, eu acho que o texto é rico. Eu vou passar a palavra à nossa amiga Maria Antônia para que a gente possa continuar discutindo isso. Mas que todos nós pensemos, né? Principalmente nessa semana, que é o Dia Nacional da Família, pensemos nessa oportunidade maravilhosa que nós temos de conviver, de termos uma família, sendo ela mais ou menos desequilibrada, na medida em que vamos conhecendo um pouco mais, nos convivendo com outros irmãos, vamos notando que todas as famílias têm as suas arestas a serem aparadas, e a doutrina espírita nos explica, né, Wilson, de maneira muito clara do porquê isso existe. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Padoan. Boa noite, amigos, Francisco e o senhor André. Boa noite aos ouvintes, nossos irmãos que estão sempre nos apoiando do outro lado da rádio. E que Jesus nos abençoe a todos nesse momento e possamos aproveitar o debate desta noite. Esse tema que nos traz sobre a família chama um pouco, o Francisco já explorou bastante o texto em todos os seus ângulos, né? Mas eu queria, assim, atentar um pouco mais sobre essa questão de que o próprio texto relata, né? Que nós desposamos aquela pessoa que durante o namoro nós juramos amor, amamos, né? Em geral os casais fazem isto, né? Quer dizer, antes de conviver no dia a dia um com o outro, há uma promessa, há um sentimento afetivo muito forte. E o que é que, ao longo da vida, na convivência dois, esse sentimento vai morrendo, né? E aí o que nós vamos perceber é que não é que o sentimento, o amor morre. Na verdade, o sentimento de amor, ele existe em todos nós, porque todos nós fomos criados por Deus. Ele nos colocou todos os talentos, inclusive a capacidade do amor. E aí nós perguntamos, então, se uma pessoa amava porque deixou de amar ao ponto de se desvincular por meio do divórcio? Então, o que nós vamos percebendo é que nós atribuímos a uma palavra amor aquilo que, de fato, ainda não está amadurecido em nós. Nós entendemos o amor como aquilo que idealizamos no outro, aquilo que nós esperamos que o outro seja. Nós amamos a figura, a pessoa que nós idealizamos. E na convivência do dia a dia, nós vamos perceber que esta pessoa idealizada também é suscetível de falhas, também tem suas dificuldades, né? E à medida que a convivência diária permite o conhecimento mais profundo de ambas as partes, há uma tendência em haver uma desilusão, achando que o amor morreu. Então, não existe a morte do amor no íntimo das pessoas, porque o amor é uma força viva, inerente a todo ser humano. Mas me faz lembrar muito quando o Chico falava que quando duas pessoas não se querem, na verdade, o ódio, as desavenças que existem entre as pessoas, na verdade, não é que não tem amor. É o amor que verdadeiramente ainda não nasceu, né? Ele coloca muito isso, né? Que o ódio, ele é o amor que não nasceu, né? E nós percebemos que os casais que chegam a esse nível do divórcio, da separação, muitas vezes o relacionamento acaba sendo deteriorado ao longo das convivências, né? Da convivência em si, do casal, e que acaba sendo afetado por fatores externos também, fatores sociais, fatores financeiros, o excesso do trabalho, a vinda de filhos dentro do lar. Muitas vezes esses filhos também são trabalhosos. Hoje nós estamos encontrando uma geração de espíritos que estão reencarnando e que são bastante, bastante espertos, ativos, que sofrem uma influência muito grande da tecnologia e que muitas vezes os pais não alcançam. E se alcançam, os pais não estão preparados para as reações naturais que as crianças que têm ainda o seu psiquismo e principalmente sua capacidade de assimilação bastante ainda permeável, eles assimilam muito mais rápido do que os próprios pais, porque os pais estão cansados, os pais estão preocupados com coisas mais complexas do lar, enquanto a criança aprende muito rápido tudo que ouve, né, pelo meio de comunicação. Então, acaba que os pais ficam cansados, vão se distanciando. E uma coisa muito importante que Jesus nos ensina, que o relacionamento e o amor é algo a ser construído, e nós aprendemos isso na doutrina espírita, que diariamente nós temos que construir os nossos relacionamentos fortalecidos no sentimento do verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. E quando nós olhamos aí muitas das passagens de Jesus, me faz lembrar agora aquela passagem, se alguém lhe bater a face, a sua face direita, lhe dê a esquerda, né? Não significa isso na palavra literal, mas o que Jesus estava propondo é que nós precisamos aprender a perdoar. Resiliência, de uma maneira resiliência, bom, bem colocado. É aprender a perdoar, aprender a suportar momentos de dificuldade. E hoje nós percebemos que nossa sociedade não está, já não tem mais essa postura de suportar as dificuldades. A tolerância à frustração baixou. Está mais baixa. Muito, Os psicólogos acabam chamando até essa geração de geração mimimi. Ou geração nem-nem. E aí acabam que ocorrem as separações. Alguns, como o próprio texto diz, se o relacionamento de um casal ele está na iminência de haver a violência, a agressão, claro, um risco, inclusive risco de vida, é natural que a opção melhor seja realmente o divórcio. Como bem citou Francisco, vai ser protelada a oportunidade dos acertos. Porque, de acordo com a doutrina espírita, nós teremos novas oportunidades em outras encarnações. Porém, talvez nem tão boas condições quanto essa. Então, nós temos hoje as melhores condições para saldar os comprometimentos que trazemos. Então, a gente, o espírita, né, ele tem que ter consciência que cada oportunidade é única. Porque às vezes a gente fala, mas eu tenho muitas existências, se eu não faço isso, eu faço depois. Mas esta existência é única, na medida de ser o que somos, né, de ter as oportunidades que temos. Muitas vezes esse processo pode ser mais complexo. É a questão da responsabilidade, né? De maturidade, né? Porque, como vocês disseram, se houve a escolha de estar aqui, aquelas pessoas estão juntas, é porque houve um plano anterior diante das necessidades de ambos, né? Exato, exato. E não se pode perder. E assim, para não fechar, porque esse assunto é muito longo, é muito importante que nós procuremos buscar alternativas para resolver as dificuldades. Porque também a doutrina nos mostra que a encarnação é uma grande dádiva, né? E ela é justa, é a prova da justiça divina. E se nós deixamos escapar pelas mãos, como uma água que flui pelos nossos dedos, porque simplesmente não aprendemos a lidar com o contexto, nós realmente vamos protelar. E aprender a buscar alternativas, e principalmente na época de hoje, existem muitas alternativas. E para quem é espírita, para quem conhece o espiritismo, nós sabemos também que a casa espírita oferece muita sustentação nesse sentido. Desde o estudo dos ensinamentos doutrinários, o evangelho, da vivência do evangelho no lar, as orações, quer dizer, nós temos dentro da doutrina muitas ferramentas para lidarmos com o contexto familiar, para sustentarmos a nossa família, ao invés de desintegrá-la. E, além do mais, nós somos sempre chamados a atenção com as consequências que refletem nos filhos. Pois é. Tem uma palestra do Divaldo, eu acho muito interessante. Ele fala sobre o papel da mulher na sociedade moderna e em sua elaboração mental, ele fala que ele é do tempo em que era bonito a mulher que sofria, a mulher mártir, né? Quando ela passava na rua de cabeça baixa, fala, olha lá, aquela mulher, como ela sofre, né? E aquilo é como se fosse uma grande vantagem. Então, muitas vezes, nos relacionamentos, o Espiritismo não está dizendo que manter a família seja se manter numa situação passiva de sofrimento, se submeter a uma coisa que não vai lhe trazer bem, não vai torná-la melhor. O processo de relacionamento, ele tem, sobretudo, a função de educar, de transformar. É o processo em que um atua na transformação do outro. É justamente pela diferença. E aí a gente vai entender, né? A lei do divórcio no Brasil surgiu como uma ferramenta, de fato, para proteger a mulher, para reinserir a mulher na sociedade até mesmo. Porque a mulher, antes do divórcio, era complicado. Ou ela se submetia, né? Ou ela era uma mulher desquitada, que era muito mal vista aos olhos da sociedade. Então, o divórcio conferiu à mulher a possibilidade de começar uma família novamente, de recomeçar a vida. Então, isso é muito importante. No entanto, a facilidade de acesso ao divórcio hoje tem um outro lado também. A gente vê que 40% dos casamentos nos primeiros 3 anos terminam em divórcio. É a questão do pêndulo, né? Tudo funciona meio em pêndulo na sociedade, né, Wilson? Sem dúvida. Até a sociedade entrar no equilíbrio ainda leva um tempinho mesmo, né? E essa questão do divórcio é bem típico, né? No sentido de que quando havia apenas o desquite, era uma opção restrita, difícil. E o divórcio promove uma facilidade, mas se distorce a utilização, a boa utilização dessa falta de equilíbrio. É falta de equilíbrio. Exatamente. Mas aí, o que eu queria complementar, o que é interessante é a causa da maioria dos divórcios no país. O que é alegado é incompatibilidade de gênios. É claro que questões financeiras, mas o que a alegação principal é, eu estou me separando porque eu sou diferente dela, ou porque eu sou diferente dele. Ué, mas não era para ser? Mas é aquilo que o texto fala no começo: desposaste alguém que não mais te parece a criatura ideal que conheceste. Porque, de fato, ela não é a criatura ideal. Não, e a Maria Antônia colocou muito bem isso. Só que aí a gente vai lá no último parágrafo do texto. Ele diz que o processo educativo se faz não pelo amor que esperamos receber, mas pelo amor que estamos em condição de doar. E aí eu faço um pequeno adendo, que é a diferença entre amor e paixão. O amor é uma escolha, o amor é racional, é diferente de paixão. A paixão é uma emoção, aliás, é a emoção por excelência da escassez. Por quê? Porque amor, paixão é desejo. Eu sou apaixonado porque eu desejo muito aquela coisa. Por que é da escassez? Eu só posso desejar o que eu não tenho. Ninguém deseja o que já tem. Né? Se eu não tenho, eu desejo, eu quero muito. No casamento, eu quero me casar, eu quero viver com ele, porque eu não tenho. A partir do momento que eu tenho, eu não quero mais, porque é paixão. Agora, o amor, como a Maria Antônia colocou, este é construção, é decisão, é decidir, né? Por exemplo, eu sou apaixonado porque ele ou ela é bonito, porque ele ou ela me trata bem, porque ele ou ela é legal, porque eu me sinto bem quando a gente sai junto. Então, eu me apaixono por isso. No entanto, eu amo apesar de. Eu amo o fulano apesar dele não ser o que eu espero que ele seja, apesar dele não falar o que eu quero que ele fala, né? Apesar dele não se vestir como eu gostaria que ele ou ela se vestisse. No entanto, eu escolho amá-lo mesmo assim. Porque na nossa relação eu compreendo que eu tenho que me transformar, mudar, e que ele também vai se transformar. Mas ele não vai se transformar naquilo que eu quero que seja, que ele seja, ou que ela seja. Ele não vai atender a minha expectativa nunca. Porque a graça está justamente na diferença. É por isso que nós reencarnamos, não é, Francisco e Maria Antônia? No plano espiritual, os espíritos ficam próximos, eles se aproximam por afinidades. Os iguais estão sempre juntos. Então, quem tem muita raiva, muito ódio, está do lado de quem tem raiva e ódio também. É tudo potencializado. Quando a gente reencarna, aí é diferente. A gente tem a oportunidade de conviver com aqueles que são diferentes. Uma aproximação também por necessidade. Por necessidade, muitas vezes. Mas de pessoas diferentes. Uhum. Essa é a razão daqueles que combatem a reencarnação. Falam, não precisa de reencarnação. Porque se a gente pode evoluir também no plano espiritual, para que reencarnar? Por isso, porque lá no plano espiritual, você vai ficar do lado de um monte de gente que pensa igualzinho a você. Se você reclamar de alguma coisa, vai ter 100 do lado reclamando da mesma coisa e concordando com você, porque está todo mundo na mesma sintonia. Aqui não. Aqui você tem uma opinião, tua esposa tem outra. Completamente diferente. Você fala, mas como é que pode ser tão diferente de mim? Mas é aí que está a graça do relacionamento. É essa a diferença. É, existem situações em que nós encontramos assim, históricos, né, de casais que vivem uma vida toda, 50, 60, 70 anos juntos e que tiveram sempre afinidade, sempre tiveram muita amorosidade. Mas quando nós estudamos os tipos de reencarnações, nós vamos perceber que existem realmente espíritos que reencarnam na condição de afinidade também, e que isso é natural, né? Mas a maior parte não é pelas afinidades, e sim pelas necessidades. E na maioria das vezes, o que ocorre é que as necessidades de cada um são diferentes. E daí é que vem essa questão que o Wilson acabou de colocar, que é a questão das diferenças, e é na diferença que as pessoas vão aprendendo e trocando, fazendo trocas e crescendo juntos, né? Mas a gente também sabe que tem aqueles que vêm por um tempo conviver juntos, né? Por amorosidade, em geral. Quando esses casais são assim, eles vêm com uma finalidade missionária, né? Não é para viver só para eles dois, né? Só para o casal, só para a sua família. Em geral, eles têm um compromisso mais amplo, às vezes com a sociedade, às vezes com a sua instituição religiosa. São desafios diferentes. O Álvaro fez uma palestra sobre família e ele falou sobre os tipos de casamento uma vez, eu achei muito interessante. Falou sobre os casamentos provacionais. Isso. E tem o... Não é missionário, como que é o nome? Tem os casamentos acidentais, provacionais. Provacionais. E tem um casamento que um dos elementos do casamento já é um espírito mais elevado, que realmente assume aquela posição para poder ajudar o outro. É um sacrifício, é o sacrificial. É um sacrifício mesmo que ele faz. É quase uma missão dele para ajudar o outro no seu desenvolvimento. Tem os casamentos provacionais, que esses são duas almas semelhantes, inferiorizadas, né, que vão passar por provações juntas, mas que também têm um compromisso recíproco entre elas. E tem também os casamentos acidentais, viu? Esses são aqueles que não estão planejados, que duas almas se encontram, que não precisariam se encontrar e acabam se encontrando. Daí o cuidado que temos que ter nos relacionamentos, né? Há alguém que poderia estar falando assim, mas então será que não dá para fugir um pouco desse compromisso, ficar solteiro, né? Tem um texto de Emmanuel que fala muito bem sobre essa questão da importância da família. Eu não vou lembrar agora o título nem a obra, é uma da obra Coleção Fonte Viva, mas ele comenta assim: ah, há tantos irmãos que gostariam aí de se achar compreendidos num grupo maior de pessoas, se intitulam capacitados para coordenar e ajudar tanta gente. Pois a esses irmãos a gente diz o seguinte: enquanto vocês não aprenderem a servir 5 ou 6 pessoas, vocês ainda precisariam passar por essa lição para poder galgar missões maiores. E é isso que nós observamos, né, Wilson e Maria Antônia, de que espíritos que realmente já compreenderam, assimilaram, maturaram essas relações, marido, mulher, família, essa família mais convencional como nós conhecemos, e realmente superaram as provas e amadureceram com isso, aí sim, o casamento deixa de ser necessário para o aprendizado desse espírito, e eles se tornam elegíveis assim a coordenar ações, porque eles já compreendem esse sentido de família de uma maneira mais ampla. Verdadeiros missionários, próprio Chico, de que não precisou, né, constituir uma família para, de alguma maneira,

dom de curar. Então, a leitura começa com uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, e segue com o comentário de Allan Kardec. Abre aspas. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Fecha aspas. Segue o comentário do codificador. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Maria Antônia? Bastante interessante esse texto, né? De fato, quando Jesus fala aos seus discípulos, porque ele também estava dirigindo aos discípulos quando ele estava colocando dessa maneira, até porque os próprios discípulos muitas vezes o questionaram por que que ele conseguia realizar tantos benefícios, realizar curas, se eles, discípulos, não conseguiam, né? E Jesus dizia que era por causa da pouca fé, né? Então, isso me faz lembrar muito a responsabilidade que nós temos, porque quando Jesus ele salienta dessa possibilidade das pessoas utilizarem os seus dons para curar, para expulsar os demônios, que na verdade para nós não existe demônios, nós sabemos que as pessoas se afinizam aos maus espíritos e nós podemos fazer isso. Agora, como fazer? Não é expulsando, né? É orando. Eu acho que a gente precisa entender o sentido da cura aqui. Porque não é a cura pura e simplesmente da forma como nós entendemos a cura do corpo físico. Mas nós até podemos auxiliar alguém na cura, porque nós podemos, detectando uma necessidade, encaminhar essa pessoa, auxiliá-la. Não é fazendo milagres, mas é porque nós temos o dom da fraternidade no nosso íntimo e, utilizando esse dom da fraternidade, perceber a necessidade do outro, a dor do outro, a doença do outro e auxiliá-lo de alguma forma. Então, eu vejo que essa cura é muito importante. E aí, se nós temos esse dom, nós não podemos, porque foi nos dado, porque aquilo que nos é dado nós precisamos vender. E ainda que, se nós pensarmos naqueles que detêm, de fato, a capacidade mediúnica de realizar atendimentos aos necessitados e produzir efeitos que, pelo seu magnetismo, pelas suas orações, auxiliar alguém a se sentir melhor na sua doença, no seu desequilíbrio, essa pessoa não pode fazer isso utilizando sua mediunidade, fazer dessa mediunidade um comércio. Porque Jesus mesmo salienta, ele nunca cobrou nada, né? Por que que há necessidade de cobrar? E aí eu fico pensando muito nessa questão, porque nós não temos que cobrar algo que Deus nos concedeu, com certeza, né? Nós todos os dias somos beneficiados com tanta coisa, né? Desde o ar que respiramos, com a própria vida que temos. E nós vamos cobrar de quem? Né? Não dá para fazer negócios. Então, em se tratando de auxiliar o próximo, nós temos que ter sempre essa disposição de dar a assistência, de realmente sermos fraternos uns com os outros. Aí nós estaremos exercendo o espírito de amor de que Jesus tanto falou. E daí não tem necessidade de cobrar, de vender, porque o próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, aqueles dons que nós temos, que são de ordem espiritual, jamais devemos vender. O texto é claro e a Maria Antônia abordou, explorou muito bem, né, a reflexão desse assunto. É muito importante a gente lembrar de que a mediunidade, né, pode resultar em alguns casos em realmente capacidade de cura, porque alguns de nós, né, embora todos nós sejamos médios, intuitivos, recebemos influências, ideias e nos comunicamos de uma maneira mais rudimentar ou mais afinada com o plano espiritual, alguns de nós recebemos esse privilégio, né, por meio de dispositivos orgânicos e também até como tarefa ou até mesmo como, como um resgate ou como um desafio maior na sua encarnação, recebemos essa capacidade de recepcionar e manipular fluidos universais que podem, enfeixados em conjunto com a espiritualidade, atuar sobre o perispírito e também sobre o corpo orgânico, né, daqueles outros irmãos, resultando em processos de cura. Naquele momento, esse objetivo, né, especificamente no Evangelho, era absolutamente nobre, porque além de ser realmente um dom específico dado a alguns poucos, ele tinha um propósito muito importante, que era justamente revelar as relações do mundo espiritual com o mundo material. Esse era o propósito nobre. E certamente tinha que ser tratado de uma maneira séria, responsável e digna, né? Maria Antônia colocou muito bem: na medida em que nós não tratamos isso de maneira digna, nós não tratamos de maneira séria, tudo aquilo que é dado para nós gratuitamente pode ser facilmente retirado. E a doutrina espírita tem vários testemunhos, relatos, de que aqueles que se desvirtuam nesse sentido, que se envaidecem, que se desviam, existe todo um processo já bem descrito de relação entre o plano material e o plano espiritual, de que aqueles espíritos sérios que acompanhavam, estavam bem intencionados, porque entendiam que na natureza do coração daquele irmão haveria uma possibilidade de se usar uma boa ferramenta, eles se afastam. Obviamente se afastam e, logicamente, o dom de cura desaparece, porque ele também não é só exclusivo daquele médium. Tem todo um relacionamento com o plano espiritual para que isso ocorra. E é da mesma maneira, né, que a gente pode tratar esse assunto de maneira profunda quando nós falamos de todas as outras revelações que nós recebemos, né? A própria doutrina espírita que nos é oferecida de uma maneira tão dadivosa, né? E se na medida em que nós detemos esse conhecimento, essa compreensão sobre as relações entre o mundo material e o mundo espiritual, quem de nós será aí digno de cobrar algo que nós recebemos de uma maneira graciosa, de uma maneira que só tem a única finalidade de usar para o nosso próprio benefício e para o benefício do próximo? Então podemos estender essas questões todas, né, a esses relacionamentos todos e organizações religiosas que de alguma maneira também se desvirtuaram quando levaram essa questão para o lado também material. Se a revelação é divina e é dada a todos nós de uma maneira graciosa, certamente não é o objetivo crescer a igreja. O objetivo maior é crescer a transformação das pessoas. Esse é o objetivo do Evangelho, é que as pessoas possam se transformar. Porque a palavra está aí, ela é disponível, né? E ela é livre. Mas realmente a finalidade de todas essas revelações não está na sua disseminação total, mas muito mais na eficiência de transformação de todas as almas que são expostas a essas verdades. Eu tenho dois caminhos que a gente vai seguir aqui para mim fazer algumas provocações e a gente continuar conversando sobre isso, porque é importante. O ouvinte que está nos acompanhando também, ele tem dúvidas a respeito disso e a gente vai tentar explorar essas dúvidas. Por exemplo, existe aquele médium que a pessoa fala: ah, mas ele não cobra, ele só aceita presentes. A gente leva presente para ele e ele aceita presente. Mas ele, na verdade, não é que ele cobra, é que ele aceita presente. Como a gente pode entender isso? É a mesma coisa. É a vaidade, é, né? É a vaidade, sim. Então, nós entendemos que um médium, então, tem que ter uma ocupação profissional que lhe dê a sustentação material que ele precisa. Então, vamos tomar como exemplo aqui o Chico Xavier. O Chico Xavier trabalhou a vida toda. Ele só se dedicou 100% do seu tempo à doutrina depois que ele se aposentou, né? Até então ele trabalhava, ele foi funcionário público, né? Cumpria horário todos os dias. A gente vê no livro Lindos Casos de Chico Xavier, né, várias situações em que ele estava se dirigindo para a fazenda modelo lá onde ele trabalhava, né? Então ele tinha horário rígido. Depois que ele se aposentou, que ele passou a trabalhar, né, com exclusividade para a doutrina espírita. Ainda assim, ele jamais, mesmo enquanto trabalhava, jamais utilizou para o seu sustento pessoal nenhum ganho provindo da venda dos livros, não é isso? Eu tenho uma recordação de um caso que vocês me ajudem aí a detalhar um pouco mais, mas é um caso que ficou muito marcado, que ele não aceitava presente de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele é terminantemente proibido, né? E as pessoas insistiam. Mas teve um caso, que vocês me ajudem a recordar, de que veio uma senhora com um relógio de pulso muito valioso e que fez questão de dar esse presente. E o Chico, não. E se não me engano, acho que Emmanuel deu uma soprada. Falou assim: olha, nesse caso aceita. Não sei se foi alguma coisa assim. E ele aceitou a contragosto, não entendeu direito. Mas logo em seguida, alguns minutos depois, vem uma senhora com muitas necessidades, que estava preocupada em tomar seus remédios, que eram muitos, e que não tinha um relógio para marcar os seus horários. Pois ele tira do bolso, né, e entrega esse relógio para essa senhora. É verdade isso, né, Wilson? Você isso lembra? É verdade, é verdade. No mesmo dia ele passa por uma mão e sai pela outra, quase que imediatamente. Nunca para proveito próprio, de forma alguma. E eu acho que essa relação que eu expliquei que é a mais importante, porque é o compromisso que ele tinha com a doutrina e com a espiritualidade e com toda a espiritualidade, que estava séria, né? Era séria do lado dele. Não poderia, de alguma maneira, se associar a um irmão que não tivesse esses valores bem, bem consolidados, né, Maria Antônia? Sim. Esse aspecto de não transformar a mediunidade em profissão é extremamente importante, né? Se o indivíduo ele tem o seu dom mediúnico, ele precisa cada vez mais melhorar a sua postura, a sua atitude. Por quê? Porque ele vai se tornar um bom médium, vai se tornar realmente comprometido diante da espiritualidade à medida que ele fizer a sua transformação moral. E uma das características na transformação moral do indivíduo é ele entender que aquilo que ele tem, que ele recebeu de graça, ele deve. É um grande desafio naquela encarnação para ele, né? Não raro ele falha, né? E há relatos, né, de ao retornar ao plano espiritual, médiuns se sentirem que falharam nas suas tarefas, nos seus desafios, e são novamente convidados a recomeçar, não é isso? Na obra Os Mensageiros, você tem várias histórias. Espíritos que ficaram 30 anos em treinamento, se preparando, assistindo palestras, cursos, compreendendo, participando do planejamento reencarnatório, que nasceram com comprometimento com a mediunidade, né? E acabaram, a hora que chega aqui, esquece tudo, mete o pé pelas mãos, começa a cobrar, e aí perde realmente aquela encarnação. Mas vamos avançar agora. Eu falei que eu ia seguir dois caminhos, né? O outro caminho. Existem terapias, como, por exemplo, o reiki. É uma terapia que utiliza o magnetismo. E é evidente que toda atividade humana sempre está acompanhada dos nossos companheiros espirituais. É natural. Se você está empenhando uma atividade para o bem, você está acompanhado de bons espíritos. Se você está empenhado numa atividade para o mal, você terá companhia também de maus espíritos. Então, naturalmente, um bom profissional, né, um profissional que se prepara, que quer, que está preocupado realmente com o bem-estar do seu paciente, né, aquele paciente de reiki, eu estou dizendo, vai se deitar numa maca, ele vai estender as mãos e vai aplicar um magnetismo sobre aquele paciente, é claro que pode ter uma ação espiritual, né, coadjuvante, auxiliando naquele processo. Mas, neste caso, o tratamento é feito fora da casa espírita, não é mesmo? Esse profissional, ele tem, por exemplo, uma sala, ele tem um aluguel para pagar, né? Ele tem uma secretária, ele tem custos para poder oferecer aquele serviço. Neste caso, é indiscutível que ele pode, né? Mesmo que ele seja espírita, frequentador de uma casa espírita, mas profissionalmente ele trabalhe como terapeuta alternativo. Né? A gente está falando de terapias holísticas de uma forma geral. Eu falei aqui reiki, mas também envolve cromoterapia e outras terapias semelhantes. Nesse caso não tem a ver com, vamos dizer assim, o espiritismo em si, né? Mas o reiki não pode ser feito na casa espírita. Não. Por isso que é um assunto até estranho à questão do evangelho. Tem a ver com uma prática profissional, como um massagista, como um ortopedista, ou um médico, ou qualquer outro tipo de profissão, de que, logicamente, precisa de uma remuneração, né? O que é importante, o que o ouvinte seja esclarecido, é que é totalmente diferente, né? Essa questão de reiki com questão da casa espírita. Todo profissional que atende um outro ser humano, estando bem intencionado, em qualquer lugar que ele esteja, certamente bons espíritos vão o estar assessorando. Isso é diferente. Mas claro que não vai exigir que ele não cobre nada, porque ele está prestando seu serviço profissional. Não sei se o ouvinte está entendendo o que a gente está falando aqui. Quer dizer, uma coisa é o lado profissional, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, assim, então, aquele profissional que está bem intencionado, seja ele em qualquer ramo da sua atuação, ele está, obviamente, intuído por uns bons espíritos, né? Dentro de princípios morais e éticos, e que certamente deve receber pelo seu serviço. Agora, você usar questões ligadas a qualquer doutrina religiosa, incluindo, logicamente, a doutrina espírita, e tirar proveito comercial de si próprio, não, porque isso foi dado de graça. O profissional que está lá, que é um médico, que é um terapeuta, ele se esforçou para aquilo, ele treinou, ele estudou, ele tem, logicamente, compromissos comerciais com aquela profissão e, logicamente, precisa ser remunerado. Agora, o que nós estamos falando aqui é algo totalmente diferente. É uma capacidade que a gente recebe naturalmente, que não deve ser encarada como privilégio, mas como responsabilidade. Na medida em que temos conhecimento sobre a espiritualidade, temos até uma capacidade adicional de manipular fluidos, de curar pessoas, de interferir positivamente. Então, isso é uma responsabilidade a mais que é dada pelo plano divino a nós. Não é algo que nós conquistamos, é algo que foi dado a nós. Como uma responsabilidade, não como um privilégio. E que é por isso que não deve ser cobrado. Não é isso? E qualquer outra ação comercial que esteja ligada de alguma forma à atividade da casa espírita. Então, por exemplo, a pessoa vai em determinado lugar, mas aí precisa comprar uma determinada água, né? Lá na casa espírita, porque a água está, né, tá magnetizada, ou a pessoa precisa comprar uma determinada pomada, ou precisa comprar um determinado produto. Então, o centro espírita, a casa espírita séria, não está vinculada a nenhum tipo de comércio. Sem dúvida. Né, ligado, ou mesmo que indiretamente, porque, por exemplo, você vai numa casa espírita, é atendido por alguém que ele tira um cartão do bolso, te dá, fala, você me procura, que eu tenho um consultório para fazer tal coisa, também ele está se beneficiando do contato, né, da casa espírita em benefício próprio. Eu acho que é importante também dizer, né, ao nosso ouvinte, que a casa espírita também tem seus custos. É óbvio que ela precisa se manter, mas para que ela possa se manter, é natural que ela seja mantida pelo esforço e trabalho dos seus colaboradores. Certamente, se o esforço e trabalho e colaboração deles for vendida nesse sentido, vamos nos reunir numa ação entre amigos para produzir uma torta, para produzir uma pizza, para produzir uma rifa. Obviamente, isso é necessário, mas é absolutamente voluntário, não obrigatório, que não vincula de maneira alguma e não obriga ninguém que está frequentando aquele local a se comprometer financeiramente com aquilo. Não, somente quem quer, né? Somente quem quer. Agora, é lógico que a casa espírita tem que pagar a conta de luz, a conta de água, tem seus funcionários. Ela tem que, logicamente, cobrir seus custos. Mas não é, logicamente, vendendo relações espirituais, né? Ou revelações, ou qualquer tipo de produto que, de alguma maneira, possa prometer algo para aqueles que estão frequentando a casa espírita, né? Acho que é por aí. Muito bem, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita são patrocinados por um grupo de companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos a cada um de vocês que colaboram. E você que ainda não colaborou, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que a USE, lá de Santa Bárbara do Oeste, também é uma patrocinadora, e com o apoio deles que nós também estamos aqui. Se você quiser ajudar, eu vou falar aqui o número da conta poupança 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E se você acessar lá o site da União Rádio Web, unionradioweb.com.br/prestação de contas, você vai encontrar um detalhamento de toda a aplicação dos recursos que você doou, né? Cada centavo. É o Luiz Pessoa Guimarães que cuida disso. Então, entrou um centavo de juro na poupança, ele lança lá. Toda a conta que é paga, lança lá. O dinheiro que nós recebemos é utilizado no investimento de equipamentos, né? Pagamento de internet. E nenhum dos trabalhadores, né, da União Rádio Web ou mesmo na Casa Espírita, é muito importante a gente dizer isso, porque a gente está falando sobre dinheiro, né? No Centro Espírita, nenhum trabalho é remunerado. Nenhum expositor ganha para fazer palestras, nenhum presidente da casa, diretor, né, todos os auxiliares. O movimento espírita é mantido voluntariamente, né, assim como este programa também. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho musical e retornamos para o terceiro bloco do programa em alguns instantes. Estarei nos teus braços. mas minha morena, vou fugir do teu amor. Espere por mim, morena, espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Espere por mim, morena, espere que eu chego já. O amor por você, morena. Francisco falou muito sutil. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos o opúsculo, a pequena obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, de Allan Kardec. Aliás, estamos terminando a obra, viu? Está terminando, como eu falei, é um opúsculo. São 42 itens. Estamos no item 39. Nós usamos aqui uma tradução de Salvador Gentili, publicado pela FEB. Essa parte do livro trata das reuniões espíritas. E eu vou ler, então, é um trecho curto, e eu passo aqui os comentários para Maria Antônia e para o Francisco. Os espíritos, diz Kardec, são atraídos pela simpatia, a semelhança dos gostos e de caracteres, a intenção que faz desejar a sua presença. Os espíritos superiores não vão a reuniões fúteis, do mesmo modo que um sábio da terra não iria numa assembleia de jovens estouvados. O simples bom senso diz que não pode ser de outra forma, ou, se aí vão algumas vezes, é para dar um conselho salutar, combater os vícios, procurar conduzir para o bom caminho. Se não são escutados, retiram-se. Seria ter uma ideia completamente falsa crer que os espíritos sérios possam se comprazer em responder a futilidades, a perguntas ociosas, que não provam nem afeição, nem respeito por eles, nem desejo real, nem instrução, e ainda menos que possam vir dar espetáculo para divertimento dos curiosos. O que não faziam quando vivos, não podem fazê-lo depois de sua morte. Quer comentar, Maria Antônia? Quer você primeiro? Esse assunto a gente até conversou na semana passada. Semana passada, é que os itens são bem semelhantes uns aos outros. E praticamente continuidade mesmo, né, do conteúdo da semana passada. E a gente até tangenciou esse tema, né? Que é essa questão dos espíritos, de que nós aqui na Terra... Quem, de fato, define a comunicação espiritual são os espíritos. Nós podemos desejar, queremos, mas eles não estão se sujeitando à nossa vontade. E quando isso ocorre, de haver manifestação de um espírito numa reunião, na prática, é porque ele sabe da intenção daquele grupo que está reunido. Então, é comum nós termos na casa espírita a reunião de tratamentos, de desobsessão. Nós temos reuniões que são realizadas para tratamentos, para vibrações, né, para pessoas necessitadas. E aí, ocorre a participação de espíritos na reunião. E nem sempre eles se manifestam através de médiuns, né? Principalmente nessas reuniões que se trata de vibrações para pessoas necessitadas, que a gente chama de reuniões de vibração à distância. Agora, quando nós estamos numa reunião e o grupo é sério, as entidades que participam são sérias, porque, como diz o próprio texto, ele foi muito claro, né? Se não houver seriedade daquele grupo, ou mesmo de um médium, porque às vezes o grupo está bem intencionado, mas aquele médium que vai comunicar as informações do espírito, às vezes não tem muita seriedade. Então, o espírito vai se distanciando dele, né? Por quê? Porque os objetivos do plano espiritual, das entidades no plano espiritual, são sempre construtivas, principalmente bons espíritos, porque os maus espíritos também se comunicam, mas eles se comunicam com outras intenções, que é a de zombar, é de rir, de fazer chacota, né, dos encarnados. Por isso que ocorrem muitas situações que as pessoas sofrem engodos, né? Porque são médiuns que são irresponsáveis, que não têm muita maturidade, e aí acabam sendo vítimas desses espíritos. Mas o principal objetivo da comunicação espiritual é realmente o bem, é a prática do bem, exercício do bem, quer seja no plano carnal, quer seja no plano espiritual. E os bons espíritos só vão se utilizar do médium desde que ele também tenha condições morais, condições adequadas para isso. O texto é tão claro, né? E Kardec usa de uma precisão de linguagem tão desenvolvida que fica difícil a gente comentar Kardec, né? Porque não tem, né? Ele explica e aí ele fala, não entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Ele pega e dá um exemplo ainda. Então, eu vou dar um exemplo em cima de um exemplo, tá? Só para deixar claro. Que ele é de um bom senso, de uma racionalidade tão grande que não tem como, pelo menos eu, né, não entender o que Kardec quis dizer com esse comentário. O comentário é o seguinte, então eu vou dar um outro exemplo. Ah, eu quero construir uma casa, tá? Eu vou em busca de quem? De um engenheiro que estudou, de um arquiteto sério, que tem reputação, que tem boa intenção, que tem um grupo de assessores que podem trabalhar seriamente para produzir o projeto, construir a casa. Se eu me aproximo de uma pessoa que não estudou, que tem reputação duvidosa, certamente não vai dar certo essa casa. Então, é questão de afinidade e de intenção. A espiritualidade superior está o tempo todo à busca de espíritos bem intencionados na Terra para usarem também como instrumentos de uma obra grande, de uma obra de implantação de uma lei divina, da lei de amor, da lei de solidariedade, de fraternidade, né? Então ela está constantemente buscando corações bem intencionados, conscientes que ainda têm falhas, mas que querem acertar. É nesse sentido. Então, de quem que esses espíritos se aproximam? Dessas pessoas que ainda estão encarnadas, estão em fase de aprendizado, tá? Errando, aprendendo, acertando e tal, mas tem boa intenção. Porque os espíritos sabem das nossas intenções. A gente pode aqui, ó, ao vivo, mesmo entre os amigos, falar uma coisa e sentir outra. A gente consegue enganar. Mas para a espiritualidade, não. Eles sabem exatamente quais são nossas intenções. Se o nosso discurso às vezes é ruim, mas o nosso coração é bom, ou se o nosso discurso é lindo e a gente tem péssimas intenções por trás. Então, numa reunião como essa, se aquele grupo é um grupo pequeno, mas que se esforça, que está lá toda semana, que faz de tudo para estar ali, procurando se colocar à disposição da espiritualidade para seguir um passo à frente, para auxiliar dentro de todas as limitações que eles têm, auxiliar um pouco, quem é que vai se aproximar? A espiritualidade séria vai notar, ou aquele grupo ali, ele está sério, ele está bem intencionado. E é dessa maneira que esse grupo é apoiado, né? Acolhido, para que ele possa seguir adiante. Agora, o grupo não está sério. Ele chega lá, tem uns que faltam, outros que chegam lá com vontade de ir embora, outros que chegam lá e ficam pensando em outras coisas. A espiritualidade nota. Aquela espiritualidade que é séria, fala, olha, não, infelizmente não vai dar para contar com esses irmãos nesse momento. Eles vão, em algum momento, tomar uns tropeços na vida, né? Vão sofrer a consequência de suas escolhas, talvez vão acordar numa outra situação, mas no momento a gente precisa de outros que estejam mais engajados. Então eles saem, se recolhem, não por raiva, por nada, não, porque simplesmente eles não podem contar com aquela equipe naquele momento. Então é tão claro, Kardec coloca de maneira tão clara, tão justa, sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de desavença, né? É simplesmente uma lei de afinidade. Afinidade, ó. Eu quero fazer um projeto aqui, tal, tal. Quem é que está afim de fazer? Mesmo no plano encarnado, a gente se agrupa com aqueles com os quais a gente se afina. Se a gente tem intenções para o bem, a gente vai se agregar com aqueles que estão no bem. Se a gente tem intenção de fazer um plano malévolo, né? Com quem que a gente vai se afinar? Com aqueles que também estão vibrando nessa faixa. Então é muito simples o que está acontecendo. Então, e Kardec faz essa comparação tanto no plano encarnado como no desencarnado. Olha, se vocês não entenderam, então pensa no plano encarnado. O plano encarnado é assim. E as pessoas não mudam quando desencarnam. Kardec ainda vai adiante e fala, depois que se não faziam quando vivos, não podem fazê-lo depois de sua morte. Ou seja, as pessoas continuam sendo o que elas são, né? Então não vão mudar o seu padrão de comportamento ou de ação ou ter uma afinidade diferente só porque está desencarnado. Então é isso. Muito interessante seu comentário, Francisco. Quando você fala de boa intenção, a boa intenção a gente pode chamar também de boa vontade. A boa vontade é o que move, é o combustível que move todas as ações. Então, quando esse combustível é bom, é a potência dirigida no sentido do bem. E eu acrescentaria a essa boa intenção a disciplina. A boa intenção é o primeiro motivador, mas o que mantém depois é a disciplina. A gente vai chamar um companheiro para o trabalho aqui no plano físico, às vezes tem uma boa intenção enorme, né? Mas não consegue se manter na lida, né? Se deixa vencido pelas dificuldades do cotidiano. Isso é muito comum. Todos nós temos compromissos em diversos setores da vida. Então, se nós não tivermos uma disciplina muito acirrada, a gente não consegue desenvolver um trabalho com regularidade. E aqui eu acho interessante que eu me lembrei, enquanto o Francisco comentava, da obra Voltei, do irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner. Ele, ao desencarnar, ele tinha o desejo, ele era espírita, né, e tinha o desejo de poder trabalhar imediatamente. Então, na cabeça dele, ele ia desencarnar e ia imediatamente poder comunicar, procurar os trabalhos mediúnicos para enviar mensagens. E ele percebeu que não era bem do jeito que ele esperava que era. Quando ele chegou num trabalho, um dos dirigentes falou, não, meu irmão, você tem que esperar mais um tempinho, não é bem assim. Tem todo um trabalho, como Francisco disse, tem todo um trabalho de sintonia com o grupo, né, lá de encarnados. E ele, meio rebelde, não compreendia muito a situação dele, ele pensou só na mente dele, ah, mas André Luiz não foi assim. André Luiz nem espírita era. Ele desencarnou, já começou a fazer reportagem do plano espiritual. E quando ele pensou isso, o orientador que estava lá no que era o responsável por aquela atividade mediúnica, ele captou os pensamentos do irmão Jacó e respondeu para ele, falei, sei que você está pensando no André Luiz, mas para seu conhecimento, o André Luiz permaneceu 700 dias consecutivos de aprendizado, para aprender primeiro a trabalhar, a apresentar a comunicação, a se integrar com o médium antes de começar a trabalhar. Pense bem, um treinamento de 700 dias é 2 anos. Ele passou 2 anos regularmente para aprender, só para que depois começasse a escrever. Então veja que é uma coisa tão séria do ponto de vista do plano do espírito. Então, quando a gente está num trabalho mediúnico, muitas vezes a gente não tem dimensão dessa dificuldade que eles têm para comunicar. Aí a importância, como o Francisco colocou também, né, de estar bem equilibrado. A pessoa vai para um trabalho mediúnico e tem que estar bem, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar, né, não pode sair atropelando todo mundo, brigando no trânsito, atravessando o sinal vermelho, chegar lá, sentar na mesa. Quer receber um espírito, uma comunicação elevada? Essa questão que você está falando é muito importante, tem a ver com o compromisso, né? A pessoa, para estar realmente bem intencionada, passa por essa questão da disciplina, de querer estar ali. para querer estar ali, ela precisa esquecer do resto naquele momento, dizer assim, nossa, estou muito feliz de poder ter conseguido chegar aqui hoje e estou à disposição naquilo que eu puder ser útil. É nesse espírito que ele atinge uma frequência que ele pode sim, de alguma maneira, se sintonizar com toda a espiritualidade também bem intencionada. Não é? Sem Agora, dúvida. Se a pessoa está pensando em o outra coisa... querer estar é primordial. É o querer estar. Querer ninguém está obrigando, né? E às vezes vai por obrigação. Mas se a pessoa... Ah, eu tenho que assumir o compromisso, não, agora eu tenho que... Não, faça isso. Não faça isso, porque isso de alguma maneira não só não ajuda, como prejudica o círculo de vibrações do grupo. Kardec deixou muito claro essa questão da harmonia entre os participantes. Maria Antônia acabou de dizer, às vezes o grupo está bem sintonizado, mas se um deles não está, ele só prejudica o trabalho do grupo. Então, que ele possa ser maduro o suficiente e dizer, olha, hoje eu não estou bem, eu acho que eu não só não vou ajudar, como eu posso inclusive atrapalhar. E atrapalha nas suas vibrações desequilibradas. A espiritualidade tem que fazer algum tipo de esforço para compensar isso. Para contê-lo. Então, obviamente, vai com uma intenção e acaba causando um oposto à sua intenção, né? Ele vai lá com a intenção de querer ajudar, mas ele vai atrapalhar. Pois. Então, que não vá. Mas se vá com essa intenção de realmente querer ajudar, de estar feliz por estar ali. E nisso vem a disciplina, como você falou. Não, é nesse momento, terça-noite. Terça-noite é... Eu vou separar esse momento para estar lá. E aquela terça-tarde, eu preciso ser vigilante e responsável para, de alguma maneira, controlar qualquer tipo de influência forte, porque também a gente é humano, né? Vai receber influências, interagir com o ambiente, que a gente possa estar vigilante, pensando lá naquela reunião. Eu falo, não... Eu vou ser mais maduro, mais vigilante agora, porque daqui a pouco eu vou entrar num trabalho sério, eu preciso estar bem. Mas qualquer um que trabalha em qualquer atividade se prepara. O médico precisa estar preparado, o engenheiro precisa estar preparado, o professor precisa estar preparado para estar na aula, não é? O comerciante precisa estar preparado. Então é a mesma coisa, o trabalhador da casa espírita precisa se preparar de maneira... a conter ou a controlar e observar as suas reações daquele momento que antecede a reunião, para que ele possa estar bem, para poder dar o melhor de si e contribuir da melhor maneira possível para o trabalho. É isso, né? Sem dúvida. Olha, o tempo passa rápido, são 21 horas e 23 minutos. Nós chegamos no momento da poesia. Como falamos sobre família hoje no primeiro bloco, parentes difíceis, eu selecionei aqui do espírito Casimiro Cunha a poesia Carta às Famílias, extraída da obra Cartas do Evangelho. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nesta prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças. Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a alma no plano eterno do amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente durante essa semana, acompanhe os horários de retransmissão. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Esse é o horário da retransmissão desse programa, da edição de quarta-feira. E adicionalmente, no domingo, tem também a edição ao vivo. Às 9:30 da manhã, tem programa Visão Espírita ao vivo, com a apresentação de Geraldo de Tarso e a participação de Luiz Pessoa Guimarães e Alain Diniz. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que atendeu prontamente ao nosso convite. Sérgio Aguiar, nosso amigo que está trabalhando, deve estar voltando de São Paulo agora, né? Um grande abraço para o Sérgio, não pôde estar aqui conosco hoje. O nosso amigo André Sanson, responsável aqui por todos esses botões da operação de som. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, que cada um possa mergulhar dentro de si próprio, possa se conhecer melhor e, com isso, exercitar a paciência, a benevolência diante das diferenças, das dificuldades nos relacionamentos, quer seja com seus familiares, quer seja com os amigos no trabalho, para que nós possamos aprender com cada uma das pessoas do nosso convívio e que também com isso possamos ensinar. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Francisco Mourão para fazer as suas derradeiras considerações no programa de hoje e depois passo a palavra para a amiga Maria Antônia Paduan e peço para encerrar para a gente, Maria Antônia, com uma prece. Só queria mais uma vez agradecer o privilégio de estar aqui entre vocês e entre todos aqueles que nos ouvem hoje, rogando, sim, a Jesus, mais uma vez, que possa continuar a abençoar a todos nós, nos encorajando, né, nessas tarefas do dia a dia. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu gostaria, antes de me despedir e encerrar, lembrar que hoje é dia 5 de dezembro, que hoje marca o dia do voluntariado. E como nós falamos exatamente desse tema na parte relacionada ao Evangelho, eu gostaria de deixar registrado, porque a proposta do voluntariado é a principal ação que a doutrina espírita ela preconiza através da caridade. E então, para encerrarmos mais esta etapa, queremos agradecer a presença dos nossos amigos aqui conosco e agradecer aos ouvintes que pacientemente nos apoiam nessa tarefa da União Rádio Web. Então vamos encerrar com uma prece E assim, Senhor, nós dirigimos nosso pensamento a Ti, a Jesus, nosso Divino Mestre, e aos nossos anjos protetores, nossos amigos espirituais, que incansavelmente nos assistem, para dizer muita gratidão. Gratidão pela nossa vida, gratidão por tudo que nos é concedido para que desempenharmos as nossas tarefas de aprendizagem na vida carnal. Que a paz do Senhor Jesus possa estar presente em nossos corações, de todos os nossos ouvintes, dos seus familiares, e que Jesus abençoe cada um que está conectado conosco, direta ou indiretamente. Que a paz, a harmonia, a fé e a esperança façam parte do nosso dia a dia, lembrando sempre que Jesus é o nosso esteio. Assim seja. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.